E por outro lado, levámos em conta as dezenas, as centenas de pessoas que neste momento estão em condições de poder ocupar esse tipo de funções vindas do centro de emprego. Ou seja, nós tínhamos duas alternativas para preencher essas necessidades. Ou fazíamos concurso pessoal, nós, Câmara, fazíamos concurso pessoal e contratávamos pessoas a tempo inteiro, com um contrato a termo certo, etc., para preencher essas necessidades, ou usávamos os recursos que neste momento são disponíveis através do centro de emprego, uma vez que em termos de encargos para a Câmara são muito mais acessíveis. Contratar uma pessoa através do centro de emprego hoje custa muito menos dinheiro do que contratá-la a termo certo, mesmo que seja a tempo parcial, através da contratação direta, não é? E, portanto, havendo essa necessidade, tentou-se encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre, por um lado, as pessoas que existem disponíveis, por outro lado, as necessidades que nós efetivamente temos que preencher ao nível de serviços.